um título distrital, nada melhor que isto para uma época, para o resultado de uma época. Sim, claro, nós tivemos a época toda a trabalhar para isto e fizemos uma fase sem derrotas e acho que merecemos esta vitória e todas as outras. Esta fase final foi um bocadinho atípica, né? Alguns resultados muito desequilibrados, foi praticamente uma luta a dois. Sim, sim. Já se sabia mais ou menos desde o início que ia ser, o título ia ser disputado por, pelo Gafanha e pelo Galitos. Esta vitória, ser campeão distrital, ainda motiva mais para continuar a jogar basquet? Claro, isso é certo. Conhecendo a equipa e conhecendo os colegas, há jogadoras com talento? Sim, todas temos talento, cada uma com o seu, não é? Todas ajudam para cada resultado e cada vitória da equipa. Vem o Nacional, agora a fasquia vai ficar mais alta, mais complicada. Quais são as expectativas e onde é que tencionam chegar? Nós tencionamos chegar à fase final nacional e acho que vamos trabalhar para isso. Temos trabalhado e os resultados vão aparecer. Ser campeã nacional este ano, é possível? Nada é impossível.